Ele aqui, reporte para rotatória. Oceania 63, 1-2, aos 2-9, decola 109, corrigindo 1-2-9, decimal 4-5, o controle. Nova frequência em 1-2-9, decimal 4-5, 63, 1-2, da Oceania, bom voo. 2-9-4-5, obrigado. Tango Tango Uniforme, acione identificação. Chegada é a Mari, desse mantinho 050-070. Meu nome é 312, sobe para o 350, vigilância radar. Quatro aguardando até a separação do ATR da Trip, decolou também no perfil da Arbor. P304, vento 060 graus, com 079, sem livre decolagem, pista 10. Azul 4299, a Lima tem cabeceira 10. 8260. Descida para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizada final, pista no 0982. Convito Juliette, chame torre no 186. A 3304 aos 32 decola, o frequência do controle em 129, decimal 45, bom voo. 0945, tá, 3304. Afirmativo, Alfa Victor Juliette, reporte curto final, pista no 7, altímetro no 0, no 4. Para cheque, o vento 090 graus com 07 nós. Alfa Victor Juliette. Estado Santos e a Indy Alfa, ponte para a torre 2861, 2014, com atendimento. Indy Alfa, ponte para a .299 tem livre decolagem, pressão no 0, vento 100 graus com 08 nós. Patrulha, o guardião 07. Siga. Guardião 07, chame torre no 186. Noite meia, só para informação aqui na região de Itapuã, o frequência do controle está com uma interferência muito forte aí no final. Gente, grato pela informação. Torre, o guarda 07. 107, atenção em pouso. Afirma, aqui. Centro da presente, curva esquerda, prossegue diretamente com base pela direita para final do Graer. Altímetro no 014, para cheque o vento 100 graus com 07 nós. Informo Charlie 150, parapuso na pista 17. Ciente do tráfego, aproximação para 17, ciente das condições, direto parte do Graer, guarda 07. Ponto de espera 10 para 1363. Então 3663 ali mantém cabeceira 10. Azul 4299, decolado aos 35, chama agora o controle em 129, decimal 45. 129, 45, 4399. 6312, centro Recife, 1245, alternado 2685. 6312, informo tráfego. É o EcoTiai 35 da Polícia do Estado, pousando no pátio Graé, sem interferência. Tem o repouso, pista no 7, 100 graus, com meia dúzia nós, é o vento Alfa Victor Juliette. Ciente do tráfego, livre pouso, Alfa Victor Juliette. Torre Salvador, 58, bom dia. 58, 11 da Webjet, mantém o ponto de espera, por gentileza. Charlie Tango de uniforme, desce, mantém o 050. Fala, pistão 0, curva direita, saída a porta, leve, controle 129, decimal 45, controle, acionamento 5437. 5473, acionamento 319. Guarulhos, Concorde, 360, decolando no 0, Arbora, Elefa, 321, prossegue, 2945, controle 5473, no prossegue, do Xenon 63 ou 9. Corre, Salvador, bom dia, gol 1982, está próximo do externo, baixado, checado. Continua a aproximação, aguardando a transição de pulso, gol 982, altímetro no 0, no 4. Tente, 9-2-4, 9-8-2. Aos 37 decola, 12945 é o controle, bom voo. 2945. Vai dar sequenciamento, esquerda para 020, admite o lock. Tráfego avistado, tem pulso autorizado, pista no 0, vento 070 graus com 062 nós, com 982. 982, livre pouso, pista no 0. O Alfa Victor Juliette no solo aos 37, autorizado, backtrack, reporte livrando pista no 7. Charlie Tango uniforme, direita 070, autorizado em interceptar o localizador. O Webjet 58 não quando autorizar tem condição de agilizar para decolagem? Agilizando manobras, alinha e mantém cabeceira no zero, aguardando apenas a pista livre. 58 no da Web. Passagem trip 5414, identifique. Pro Edmar e mantém 130, chame da descida. 5414. 3304 da TAN, chama Centro Recife. 1288, alternado 260. Ainda Serra, baixada na continua a aproximação, aguardando pista livre, o altímetro 1014, para cheque o vento 090 graus com 09 nós. Voo no 888, aguarda apenas a pista livre. É, demorando pista livre no 888. Vamos assinar a frequência livre, até a próxima. 811 da objeto em livre decolagem, pressiona 0, o vento 090 graus com 09 nós. Ilhéus 1201. Botão 08, gol 1982. Charlie Tango Uniforme, 2000 pés, autorizada final 10. Tem pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus com 08 nós. Sim, a nível pouso, gol 1882. 5811 da Webjet, aos 41 decola, o controle em 1, 2, 9, 45. Boa noite, 45, bom dia. Torre, Salvador, é o papapá, charge 324 na final, estabilizado. 60, vigilante. Proponte passando o marcador externo baixado e travado. Portagem externo, certo, de quarto. Foi no Uno, foi elétrico. 14299, chamamento centro Recife, 251, 13325. Chama Centro Recife, 1288, alterno 260. Sobe Salvador 41, livre direito, chama o solo em 121, décimo 9. Direito 219, bom, triplo. Já passou externo, Charlie Tango Uniforme. Afirmativa, aguarda apenas a pista livre e tráfego avistado. Já tem o trem embaixo travado? Agora, embaixo travado, Charlie Tango Uniforme. Sente papapá, Charlie Tango Uniforme, o vento é 100 graus com 09 nós, o altímetro 1014. Tem pouso autorizado, pista 10, Charlie Tango Uniforme. Pouso autorizado 10, Charlie Tango Uniforme. Vai, vamos depois. Gateway, confirma movimento, passo de contra, preciso abordar o tornamento. Sente o padre. Cliente, decomandar 15, firma. Canal 17, firma. O Mike Fox Sway para Serra Nova Mega Golf November 350 localizado via UPSLU 10. Cipa, após que prossegue confirmando, decola pista no 7, curva à esquerda, você dá pulga, atenção, Cipa, controle 129, decimal 45, acena 5442. Salvador, 35414, ideal de descida. Desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4, 4 no 4. 3 mil pés, 54 no 4. 45, o Pátio que solicita. I have a start, short, 34. 2, 118, só 62, Mike, Fox. Solo é o papá uniforme, táxi Alfa, repórter em táxi leve. Alfa, Solo, Xander 63 do Nuno. 63 do Nuno, está autorizado para inspecionar com táxi. Salvador, Papa Romeo, Índia, Novembro Alfa, aprovado, rotatória, visual com campo. Informativo, Índia, Novembro Alfa, dá presente, curto final, pista no 7, reporta. O time entrou no 0 no 4, para cheque o vento 090 graus com 07 nós. Reportará a final da 1 no 7, Índia, Novembro Alfa. Posição, aguarda, já tinha passado na guarda, está autorizado para inspeccionar, ok? A vontade. Tiet, meu 3 Luna. Charlie, Tango Uniforme, Taxi Tiet, Filhote, Pate 1, Lima, Mike, é parte da Beck. Charlie Tango Uniforme, Romana Quebec, chama a torre 1-8, com 6-12 novamente para o cruzamento da pista. Lagos, Vitorino de Juliette. Vitorino de Juliette, reporte na rotatória. Para a rotatória, Júlio. Web 58 no 1, chama Centro Recife, 1288, alterno 260. India November Alpha na escuta. India November Alpha. Tem pouso autorizado, pressão no 7, o vento 080 graus com 08 nós. India November Alpha. Pouso autorizado, India November Alpha. Reporte na final da 10 após desvio. Tá livre desvio, desça para 2 mil pés e reporte na final da 10 após o desvio. 7-5-4-1-4 para 2 mil, reportará na final da 10. Está 1-7. 18-6, grato, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia para Patango, Vitor Índio e Juliette. Vitor Índio e Juliette, reporte curta final, Cogina, reporte vertical da rotatória, aguardando o Charlie 150 que se encontra na curtíssima, ok? Rotará na vertical da rotatória, Júlio. 17 a bordo, 350, alterna o Galeão. TV táxi em frente, táxi Índia Alfa até o ponto de espera, 18-6 no ponto de espera, 1014. Táxi 14, 3 bordo. Vinda Juliette, reporte curto final, pista 7, altímetro 0-4, para cheque o vento 070 graus com 08 nós, Julie. Será na curta da 7, Julie. Papa Romeo Mike Fox X-Ray, reporte quando pronto para o táxi. Oceania 2704, contato radar da presente, Rui Coral, mantendo 080. 7. 3-5-4-1-4, estabilizado no localizador. Descendo para 2 mil pés, ajuste 1014 e aguarde transferência de uma torre. Bacana, 5-4-1-4. Afinal de 2 milhas, 1-7, Vitorinho de Júlio. Afirmativo de olho, tem livre pouso, pista 1-7, o vento 080 graus com 08 nós. Livre pouso, Júlio. Trip 5414, bom dia. Trip 5414, bom dia. Ponte passando, marcador externo baixado travado. Altímetro 10-14. Portará Trip 2704, confirme o estimado para ingresso na terminal Ilhéus e o pouso. Confirme o estimado para ingresso na terminal Ilhéus e o pouso na localidade. O trip 5414 baixou e travou? Travou, baixado e checado. Tráfego avistado, livre pulso, pistão no 0, vento 090 graus com 08 nós. Trip 5414. 94. Victor ainda, Juliette no solo 55, autorizado backtrack até o pat 4. Índia November Alpha ingressa via pista, táxi até o pat 4. Charlie Tango Uniforme. Charlie Tango Uniforme após o Charlie 150, a frente está livre até o Pato 5. Charlie Tango Uniforme. Espera pronta, Xadar 63, ó. Chega no ponto, por favor. Tem um ponto de espera? Certo. Já está um pouquinho cedo. Mas você podia nos adiantar a provável subida para Congonhas? Jael. Obrigado. O Mike Fox X-Ray tá aqui autorizado, reporta na papá para ingresso. É 63 no 1 após a passagem do ATR da Tripeli, mantém que está no 0. Pode olhar na 79, mantém 63 no 1. Índia November Alpha, frequência livre estacionar, bom dia. Fox X-Ray, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Mas 5-4 no 4, no solo 5-8, liberando a direita via eco, solo no 2-1, no decimal 9. Levando eco, 2-1 na nova solo.